suporto mais nada de ti. Chega, acabou-se ilusão para nós. E é tão comum o que existe acabar. Tudo que eu tinha na vida te dei. Vou esquecer que um dia te amei.